Então vamos lá. Queria agradecer a oportunidade que ela nos deu de estar aqui hoje, convidou. No domingo eu estive lá na Fraternidade da Luz, fazendo a palestra sobre o poder das palavras. Aí estava conversando com a Gisele, ela falou que seria interessante vir aqui. Mas aí veio a ideia de trazer esse tema aqui, o valor das pequenas atitudes. A gente pensa na vida que a gente tem aqui na Terra, a gente fica pensando, a rotina do ser humano qual que é? É acordar, se cuidar, vai trabalhar, vai se ocupar de alguma coisa, tem uma rotina, tem um monte de dever, tem um monte de obrigação. E a gente fica pensando, foi para isso que Deus criou a gente? Foi para isso que deu a razão da gente viver? Cumprir rotina todo dia, servir as coisas, criar situações. Qual que é a finalidade da vida da gente aqui? Né? Tem pessoas que às vezes, quando elas são bem jovens, eu passei por essa fase assim também, a gente tem muito sonho, a gente quer coisas grandiosas na vida, que é uma realização assim que faça a gente aparecer para todo mundo. Então, quando a gente é jovem, a gente tem essa ideia. Aí vai passando os anos, vão passando os dias, e a gente vai vendo que nada assim grandioso começa a aparecer na vida. A gente não vira, não fica rico, algumas pessoas ficam, né? Mas não é a maioria. A gente não vira famoso, a gente não se torna uma pessoa que descobre algo muito genial, porque tem os gênios na humanidade, mas não é todo mundo que consegue ser como eles. E a gente vai caindo numa rotina e a gente vira uma pessoa comum. E eu refletindo nessa ideia, né, que nessa constatação, a maioria das pessoas hoje no mundo são pessoas comuns. Tem os astros da televisão, tem os famosos, tem pessoas que têm muita projeção na sociedade, mas se for contar o número de pessoas que fazem coisas assim, que poderia dizer importante, é muito pequeno. Porque a maioria das pessoas que aparecem famosas, elas são famosas por coisas que, se a gente for ver bem mesmo, não é importante para a vida. Quando alguém descobre um remédio novo, por exemplo, é uma coisa importante. Quando o primeiro transplante de coração foi feito, foi algo impressionante, porque até então nunca tinham feito nada como isso. Então aquela pessoa lá que fez esse transplante de coração pela primeira vez, realmente ele fez uma coisa muito importante para a humanidade. Mas a maioria do que as pessoas fazem no dia a dia é rotina, é cumprir dever, que às vezes você fica até pensando, por que que eu estou fazendo isso aqui? Para que que eu estou fazendo isso? Poxa, tive que crescer, quanta luta dos pais, da família, minha mesmo, para me tornar uma pessoa que só sigo reto. E aí pensando nisso, eu fui pesquisando, fui buscando informações, fui meditando, e aí surgiu esse tema, o valor das pequenas atitudes. E aí eu pensei assim, olha, a maior parte do tempo em nossas vidas compreende situações cotidianas, sem eventos de maiores expressões. Então é uma vida rotineira. Mas aí eu pensei, tem Deus nessa história. Ele criou tudo, Ele montou tudo. Então será que o fato da vida da gente ser comum, será que não tem uma importância por trás disso? Será que aquilo que realmente é importante para uma pessoa não está no dia a dia? Porque se a gente pensar que tudo que Ele criou é sábio, que tudo que Deus criou é importante, tem significado, a vida de uma pessoa comum tem que ter significado também. Tem que ser importante para alguma coisa, porque senão não faria sentido estar aqui. Então, o que a gente faz, ou o que nós somos, e o que fazemos nesse tempo, deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente nós atribuímos. Quer dizer, o que nós somos no dia a dia tem uma importância muito grande. Tem um valor para aquilo que um dia a gente vai ser. Porque nós, na doutrina espírita, a gente acha assim, Deus não criou ninguém perfeito. Todo mundo foi criado imperfeito, simples e ignorante. Não sabia nada, não era capaz de nada. E a gente vem, através de muitas vidas, vem evoluindo, vem se transformando. E a gente vê que isso não é estranho, porque até na vida de uma pessoa só, ela pode se transformar. Se você pensar da época que você é criança até se tornar adulto, não houve uma transformação. E do momento que eu decido que eu vou escolher um caminho, eu posso mudar. Por exemplo, eu quero hoje, eu sou professor. Aí eu quero, por exemplo, trabalhar com outra coisa. Aí eu vou lá, vou fazer um curso, vou me capacitar para fazer aquela profissão nova. Uma coisa que quando eu era jovem eu queria ser marceneiro. Depois que aí eu escolhi outro caminho, eu virei professor. Por se eu fosse buscar uma profissão, eu iria escolher alguma outra coisa assim que envolvesse assim, fazer, né? Se eu quiser, eu posso mudar isso. É só eu me dedicar. Então a gente tem a capacidade na vida de fazer escolhas, de mudar, de dar rumo que a gente quiser para a vida da gente. Então se a gente vai ao longo da vida aprendendo mais coisas, descobrindo mais coisas, e aí a gente é até capaz de inventar coisas novas nessas descobertas, então na nossa vida espiritual deve ser assim também. A gente vai de vida em vida aprendendo, evoluindo, adquirindo conhecimento. E uma outra coisa que eu percebi também, percebi até com pessoas que eu convivi assim, que já até partiram para outro mundo, que assim, elas eram muito duras numa época da vida e elas foram se modificando. Porque aí começaram a vir os filhos, aí vieram netos e a pessoa foi desenvolvendo o sentimento dela. Então ela é uma pessoa que na própria vida dela, ela evoluiu. Então, isso é o que se passa com a gente em todas as vidas que a gente tem. A gente evolui, a gente se transforma. Mas como que a gente se transforma? É na própria vida, na própria experiência. Por isso que essas coisas do dia a dia, que a gente chama de rotina, de dever, de compromisso, por isso que isso é importante. Tudo que a gente faz o tempo todo está fazendo parte desse processo de transformação que a gente está vivendo. Tudo que a gente falar, tudo que a gente fizer, tudo que a gente pensar, está moldando a vida da gente. Por isso que as coisas pequenas da vida, as coisas que aparentemente não têm importância, por isso que elas são o grande segredo da evolução espiritual. Quem quiser ser diferente, precisa pensar no dia a dia. Porque não tem nada assim fantástico que a gente possa fazer que muda a gente. Por exemplo, você pode dizer que você vai cumprir o maior desafio do mundo, vai escalar a montanha mais alta que existir. Você continua sendo a mesma pessoa depois que subir aqui. Mas o esforço que você fez para adquirir a técnica de como escalar a montanha, a disciplina que você se impôs para se tornar uma pessoa capaz de fazer aquilo, isso é o que te mudou. E isso você fez não na escalada, foi no preparo para essa escalada, foi no, na vida. Então a gente pode pensar que a evolução espiritual é isso. A gente está escalando uma grande montanha. E na verdade a gente está se preparando ainda para essa grande montanha. E à medida que a gente se preparar na vida, no dia a dia, a gente está evoluindo espiritualmente. Então nós podemos pensar assim, que nossa vida aqui na Terra, ela está passando. E esse instrumento aqui, a ampulheta, ela representa, né, a nossa vida. Só que na antiguidade eles usavam para marcar um pouco de tempo, não tinha relógio como a gente tem hoje. Queria marcar uma hora, usava esse negócio aqui que tem areia em cima, ele é feito de vidro e os grãozinhos vão caindo. Tem de vários tamanhos, cada um marca um tempo, uma hora, duas horas, as pequenininhas marcam um minuto só, né? E aí a gente pode pensar que quando a gente renasce aqui, a gente tem um tempo marcado aqui pelos grãos que está aqui em cima. E a nossa vida está passando. A gente pode pensar que tudo que são essas situações cotidianas, essa vivência comum que a gente tem, tudo isso é cada uma dessas situações, é um grãozinho de areia que está caindo. Uma hora, acabou. Acabou o nosso tempo. E aí, se acabar o tempo, a gente volta para o mundo espiritual. E o que a gente fez da vida? E o que a gente realizou? Cada situação da vida foi aquilo que marcou o nosso tempo de vida aqui. E quais são essas situações da vida que nós temos, são tão importantes, que estão marcando a nossa passagem no mundo? São os pensamentos. O que a gente pensa tem poder sobre a nossa vida? Tem. Tem um poder que a gente nem consegue, às vezes, perceber de pronto, rápido assim, mas tem um poder na vida. O que a gente fala tem poder na vida? Tem. Foi a palestra que a gente fez lá no domingo, lá na Fraternidade da Luz. O poder das palavras, quanto elas podem mudar a vida da gente. Mas não é assim palavra mágica, se você falar algumas palavras, você vai conquistar as coisas. é aquela influência que a gente cria nas pessoas, no mundo, na vida espiritual. E ações. Tudo que a gente faz, a gente experimenta reações das pessoas. Então, os grãos de areia do tempo da nossa vida, que está marcando aqui, é tudo que a gente pensar no dia a dia, é tudo que a gente falar e é tudo que a gente agir. Tudo isso é o que está determinando o que nós vamos ser no futuro. Então, a nossa passagem aqui no mundo, ela é marcada por isso. E para a gente poder entender por que é tão importante cada um dos pensamentos que a gente tem, cada uma das palavras e cada uma das ações, é que a gente vai ver algumas informações importantes. Ó, primeira dela, nós vamos falar desse espírito aqui, o André Luiz, que é o mesmo lá da história do nosso lar. Quem assistiu o filme, ele viu lá toda a dificuldade que ele passou da hora que ele morreu, a vida difícil que ele viveu lá no mundo espiritual, até ele se regenerar e ficar bom para poder até ajudar as pessoas. Aí o André Luiz, ele veio pelo médium Chico Xavier e escreveu várias coisas sobre ele. E olha só o que o André Luiz falou sobre os pensamentos que a gente produz. Olha, emitindo a onda das ideias que lhes são próprias, ao redor dos temas que lhes sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se sintonizem com as criações mentais. Vou resumir isso aqui, porque o André Luiz às vezes escreve umas coisas que é difícil até para a gente entender. É o seguinte: o que eu pensar está saindo da minha cabeça e está envolvendo o mundo ao meu lado. Eu posso até não falar para ninguém, mas o que eu penso é exteriorizado da minha cabeça. Você já chegou num lugar, você sente que o lugar assim não é muito legal? Você nem viu ninguém no lugar ainda, mas você sente um baque assim, pô, aí não sei não, tem alguma coisa estranha aí. Isso daí que as pessoas chamam às vezes de intuição, pode ser, mas pode ser também a gente chegar no meio que os pensamentos estão tudo conturbados. Energia negativa. Uma energia negativa, como as pessoas chamam, é isso mesmo. Quando a pessoa fala energia negativa, o que é essa energia negativa? É pensamento de pessoas que estão em conflito às vezes. Às vezes em casa chegava assim, um dia lá meu pai brigou com a minha mãe, uma coisa assim, sempre acontecia essas coisas. Aí você chegava assim na escola à noite, você já percebia, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Não tinha ainda conversado com ninguém. Aí você põe o pé na porta e você vai saber, tem alguma coisa esquisita em casa. É isso. A gente entra no lugar de captar um pouco do pensamento das pessoas. E às vezes a gente nem tem consciência. A gente acha que aquilo é da gente. Acha que a gente que não está legal. E é isso que ele está dizendo nesse trecho aí. Que aquilo que a pessoa pensa, emite para o outro. Esse pensamento vai alcançar as outras pessoas e pode então conturbar. E o que, que isso é importante então para a gente? Porque tem muita gente que age por estímulos dos pensamentos de outras pessoas, capta o desejo, a vontade dos outros e faz aquilo que não era nem que ela queria tanto fazer. Já se deram conta daquela coisa, às vezes você fala assim, pô, eu nem queria me envolver nessa história? E às vezes a gente nem percebe, você vai lá, você está falando coisa, fazendo coisa que nem era para você. Mas por quê? Porque a gente capta muita coisa. Por isso que o pensamento que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque tudo que a gente pensar, mesmo que venha de fora, mas se eu passar a agir de acordo com esse pensamento, eu passo a ser responsável por ele também. Porque eu acolhi o pensamento. Eu aceitei ele na minha cabeça. Eu permiti que esse pensamento conduzisse a minha ação. Então eu passo a ser responsável por ele também. Então é aí que está um dos segredos da vida. O que eu penso influencia os outros, e o que os outros pensam influencia a mim. Eu só dei exemplo negativo, né? Agora um exemplo positivo. Tem pensamento de paz. Funciona? Funciona. Às vezes a gente chega do trabalho tudo perturbado, lá, cheio de conflito na casa espírita, lá no centro, e vai tomar um passe. As pessoas que já estavam lá dando passe já estavam em oração. Os espíritos prepararam aquele ambiente com muito carinho para receber. Você chega ali, parece que a hora que estão aplicando o passe, tiram de você toda aquela nuvem perturbada que você estava. Você estava com raiva do chefe, do seu colega de trabalho, parece que dissipa tudo ali na hora. Por quê? Porque você entrou numa atmosfera de pensamentos do bem, harmoniosos, pacificadores. Então, o que isso significa? A gente colhe dos ambientes onde a gente tiver o pensamento que está predominando. Agora, é lógico que se eu chegar também num lugar assim, como é lá no centro, que a gente vai tomar o passe, se eu chego lá e continuo só pensando no que fizeram para mim, na raiva que eu estou do chefe porque ele me fez uma situação difícil, se eu fico pensando só naquilo e não faço a oração que estou tomando passe, eu não consigo receber nada daquilo. Aquele fluido bom que o médico está ali aplicando ali, eu não recebo nada. Então você vê, depende da nossa sintonia. É possível eu entrar num lugar que está perturbado? Eu trabalho em escola assim, e às vezes está todo mundo muito chateado porque a pressão é muito grande, querem que os alunos tirem nota na marra, mas o aluno não quer estudar, tudo aquilo vocês devem conhecer. E aí o que, que acontece? Aí você só vê gente reclamando na sala de professor. Sabe o que, que eu faço? Quando eu já chego ali e percebo que o clima está pesado, eu começo mentalmente a fazer uma prece, pedindo a Deus para acalmar todo mundo, para todo mundo ficar em paz, e aí eu vou para a sala de aula. Quando eu faço isso, eu percebo que a aula corre por uma boa. Quando eu esqueço e já entro naquele tumulto, daquele falatório, todo mundo reclamando, eu vou para a sala de aula e já vou o quê? Perturbado. Então você vê, é a escolha que a gente faz de pensamento. Se eu mantiver os pensamentos elevados, os pensamentos em prece, em oração, eu consigo me acalmar e consigo me envolver no ambiente. Então isso é uma coisa assim, importante para a gente. Se a gente quiser paz interior, não importa muito o lugar onde a gente está, vai depender do pensamento que a gente se ligar. E a oração, ela é um caminho. Porque por muito tempo as pessoas pensaram que oração é coisa só de religião. Mas aí vieram lá os espíritos e escreveram dizendo o seguinte: oração é força, é uma energia que a gente produz. Quando uma pessoa fala que oração tem poder, é verdade, mas você tem que ter fé, tem que ter confiança, porque ela realmente ela ajuda. Ela pode às vezes não resolver o problema na hora, mas se ela liga a gente numa situação melhor, ela liga e ela ajuda a gente a superar. E o que é oração? É pensamento. Tem gente que pensa que orar precisa ser com palavra, nem sempre precisa. Às vezes a oração é aquela coisa só mental, só um sentimento que a gente emite, né? De querer uma coisa melhor, de querer uma ligação com Deus. Então é isso que ele está falando. Aquilo que a gente pensar vai estar se projetando no mundo. Aquilo que a gente pensar vai estar influenciando as pessoas. Aquilo que as outras pessoas pensarem vai estar influenciando a vida da gente também. E aí ele fala também isso, ó: estamos ligados em espírito com todos os encarnados e desencarnados. Desencarnado é quem já morreu, né? Que pensam como pensamos. Quer dizer, se eu começo a pensar em ajudar alguém, o meu pensamento vai se ligar em quem? Em quem pensa em ajudar alguém. Se eu começo a pensar em fazer alguma coisa, o meu pensamento me liga àqueles que querem fazer aquilo. Então isso é onde a gente começa a perceber como a gente pode controlar a própria vida. O que, que eu quero? Eu quero tal coisa. É só eu pensar nela. É só eu ficar pensando nela. E isso a gente já faz há muito tempo, sabe? Porque a gente só se envolve com situações que a gente realmente quer. E aí, quando a gente fica pensando nelas, a gente atrai elas para a gente. Quero mudar, o que eu tenho que fazer? Pensar novas coisas. Mas aí eu não tenho ideia nova, não tenho ideia diferente. Como que eu faço para aprender a ter ideia diferente? É por isso que Deus criou uma coisa maravilhosa para o homem. É a possibilidade dele ter conhecimento. Se eu aprender coisas novas, se eu me dedicar mentalmente a outras coisas, eu consigo ter bom pensamento para focar quando o pensamento ruim vem? Tem. Então, se eu li, por exemplo, uma história bonita do Evangelho, falando de uma cura que Jesus fez, e aí vem o pensamento ruim, eu pensar naquilo vai me ajudar? Vai. Uma oração que a minha mãe me ensinou quando eu era criança a fazer, quando eu acordava com medo à noite, gritando com medo. Eu lembrar daquela oração, é mudar o pensamento? É mudar o pensamento. Quando a gente faz isso, a gente passa a ser dono dos próprios pensamentos. A gente passa a controlar a nossa própria vida mental. E a gente passa, ó, a se ligar a tanto encarnados, que é a gente, como desencarnado, que já foi para outra vida. A gente passa a se ligar com quem pensa como a gente. Então percebe que cada pensamento do dia a dia, ele tem um poder sobre a nossa vida. Ele tem uma influência sobre a gente. Porque ele vai ligar a gente naquilo que pode ajudar a melhorar a nossa vida. É tudo uma coisa mesmo assim, de escolha mesmo. Entendeu? E ó, a gente falou já do pensamento, que cada pensamento do dia a dia, ele muda a nossa vida. Ele vai determinando o rumo que a vida da gente tem. E a palavra que a gente produz, ela determina rumos na vida? Determina. O que a gente fala para as pessoas tem um poder de influência muito grande. Quer ver? Ó? Esse espírito aqui, o Hamed, ele escreveu sobre a palavra e ele disse o seguinte, ó: todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente, é o que a gente fala. Retemos essas mesmas informações ou não? Quando eu presto atenção, eu retenho. Não presto atenção, é palavra ao vento. Realizamos somas ou subtrações mentais com palavras. Você já esteve conversando com alguém, e aí a pessoa vai falando, você vai interpretando a situação, e aí você vai montando como se fosse um quebra-cabeça, você vai deduzindo coisa a partir do momento que a pessoa fala? É disso que ele está falando. E a gente então faz somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente. É quando a gente lembra de uma coisa que alguém falou um tempo atrás e que lá na época não fazia sentido nenhum, mas agora com a vida, com a experiência que a gente tem, faz todo sentido. É isso que ele está dizendo. Para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Quase tudo que a gente interpreta da vida, não é porque a gente conhece muito da vida. A gente, na verdade, vai construindo o nosso conhecimento pelo que vem recebendo das pessoas. E às vezes a gente comete erros. Porque às vezes a gente julga uma situação pela opinião do outro. Não conhece de verdade. Não sabe como é aquilo mesmo. E aí a gente passa a sentir raiva, ódio, porque uma pessoa falou aquilo. Você quer ver um exemplo disso, do poder da palavra, de influenciar as pessoas? Uma vez uma pessoa contou uma história assim para mim, que ele sempre chegava em casa, ele contava para a esposa do que passou no serviço, e tinha uma pessoa lá que sempre fazia umas coisas tristes lá, desagradáveis. A esposa foi desenvolvendo ódio por uma pessoa que ela nem conhecia. Ela nem sabia como era o chefe do marido dela, e ela foi desenvolvendo raiva só por aquilo que ele falou. Então, quanta coisa a gente não tem na vida, que a gente sente, que a gente pensa, porque a gente está se baseando no que as pessoas falam. Então, tudo que a pessoa fala, a gente tem que pensar muito antes. Porque o que o outro está falando é a forma dele ver a situação, e não a nossa. Talvez se ela conhecesse pessoalmente o chefe, que foi o que aconteceu, porque houve uma vez lá uma festa na empresa, e aí as famílias foram lá, e aí o que aconteceu? Ela conheceu o chefe. Aí ela achou que o cara era um monstro, que o marido sempre reclamava. Era um cara super bacana, divertido. Só que o que era o que o marido ficava incomodado? É porque ele cobrava o trabalho dele. Por isso que o marido não gostava tanto do chefe. Aí quando ela conheceu o chefe dele, ela pensou, bom, ele não deve ser assim como ele está falando. Ele foi tão bacana lá, tão gente fina. E aí então, toda vez que ele voltava do trabalho e começava a falar mal do chefe, ela começou a perguntar, mas por que você está falando isso? O que ele fez exatamente? Aí ela se deu conta que, na verdade, não é que o chefe era ruim. Era o marido dela que não cumpria muitas das coisas que devia, e ela tinha uma ideia errada sobre o chefe. Então isso daí é um exemplo. Agora, quanta coisa na vida a gente não vai achando porque os outros estão falando. Então você vê, as palavras que você fala no dia a dia influenciam o modo de ser, de pensar de outras pessoas. Então, a gente tem que ter até um cuidado, porque o que eu falo produz um efeito na outra. E tomar um cuidado muito grande, porque o que a outra pessoa fala produz um efeito em nós. E você sabe que às vezes a gente pode até passar a achar que a vida é muito ruim só pelo quanto as pessoas estão reclamando dela para a gente. Aí quando a gente vai ouvir outras histórias de pessoas que passam por mais dificuldade que a gente, aí a gente percebe, pô, não é bem assim, né? De tanto eu reclamar, às vezes eu acho até que a minha vida é muito mais difícil que a dos outros, mas não é bem assim. A coisa é diferente. Então, é isso que ele está falando. A gente, com as palavras, a gente está mudando a vida. Então você vê, uma coisa tão comum que é falar, ela está determinando a nossa vida e a vida dos outros também. Está influenciando a vida dos outros. E ele fala mais isso aqui, ó. Reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Sabe o que é esse processo fisiológico? Você já viu aquela gente que tem mania de doença? Que qualquer coisinha ela fala que ela está doente? De tanto ficar afirmando que você está doente, você passa a acreditar que você está doente mesmo. E você passa a ter sintomas de doença mesmo. Porque aquilo que a gente fica afirmando sobre a gente o tempo todo é o que a gente acredita. O que a gente acredita tem o poder de acabar acontecendo na nossa vida. Então ficar o tempo todo falando, ah, eu estou doente, ah, eu estou assim, eu sou desse jeito, a gente reforça uma coisa na gente. Então se a gente tem tendência, por exemplo, a ser uma pessoa que gosta muito de brigar com alguém, e aí a gente fica falando, ah, eu brigo mesmo, não quero nem saber. Toda vez que você afirma isso, que você é assim, que você não vai mudar, você está dizendo para você mesmo que você não vai ser diferente. E se eu, e vamos ser sinceros, a gente só respeita a gente mesmo, não é? Porque olha só, a gente só segue a gente mesmo. As pessoas falam, recomendam, orientam, mas no fundo a gente faz o que dá na cabeça da gente. Se eu estou dizendo para mim mesmo que eu sou de um jeito, é o que eu vou ser. Eu vou seguir porque eu sou, para mim, a maior autoridade. Então é aquilo. Se eu quero algo diferente, eu tenho que afirmar aquilo que eu quero de diferente. É aí que eu vou usar o poder da palavra para mudar a vida, para acomodar a vida. Então percebe como coisas pequenas, simples ato de falar, já está determinando a nossa vida, já está determinando como a gente vai ser. Então é uma forma de a gente ver e repensar a vida, pensar no como a gente está falando as coisas, porque isso ajuda ou atrapalha a vida. E aí tem a questão da ação. A ação, vamos usar um texto desse espírito Joana de Ângeles. Ela foi uma freira muito inteligente, numa época que a mulher nem podia estudar. Ela foi viver no convento porque ela queria poder estudar. Ela era uma mulher inteligentíssima. E ela escreveu, depois que ela desencarnou, ela escreveu pelo médium Divaldo Pereira Franco, ela escreveu isso aqui, olha. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis no campo mental que contribuem para a realização da meta. Sabe o que é essa energia que ela fala aqui, essas energias saudáveis? É o pensamento, é o desejo, a vontade. Se a gente não quiser uma coisa, ela não acontece na vida. Se a gente não desejar alguma coisa, ela não acontece. E sabe quem ensinou isso? Ela escreveu desse jeito, mas sabe quem ensinou isso? Foi Jesus. Ele disse, busca e acharás. Ele ensinou isso, que se a gente quer alguma coisa, a gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer. Muita gente pensa isso só para as coisas materiais da vida, mas as coisas espirituais também têm esse poder. O que a gente desejar espiritualmente, a gente consegue. O que a gente desejar do bem, a gente é capaz de alcançar. E aí Jesus completou esse ensinamento falando assim, pede a Deus aquilo que realmente é importante para você e vai vir. E aí ele fala assim, qual o pai que dá uma pedra para o filho quando o filho pede pão? Qual o pai que vai dar uma cobra se o filho pede um peixe? Ele estava dizendo isso. Quando a gente pede realmente aquilo que a gente precisa, aquilo que é importante para a gente vai obter. A gente consegue. Mas é aquilo que é importante, não do ponto de vista da gente. É aquilo que é importante do ponto de vista de Deus. Por isso que hoje tem muita gente confundida assim. Ah, Deus, me dá um carro, tá? Eu quero esse carro. Ele não consegue. Tem gente que fala que consegue, mas não é bem essa história, tá? Mas aí, por quê? Porque para o momento da vida daquela pessoa, não é aquilo que é o mais importante. Porque às vezes, não é o carro que vai tornar o cara feliz ali naquele momento da vida dele. São outras coisas. Porque nós temos uma visão igual uma criança que é só um brinquedo. E os pais, já adultos, eles sabem que a criança precisa de outra coisa além do brinquedo. É assim que Deus faz com a gente também. Quando a gente pede algumas coisas e não vem, não é porque ele não ouviu ou não respondeu. É que ele faz como o pai faz com a criança. Não é hora para isso. Você não está indo bem na escola, você não vai ganhar isso. Você não está merecendo. Mas é que com Deus, não é que ele pensa assim, ah, você não merece. Ele pensa assim, você precisa de uma outra experiência. É para crescer, para aprender, para descobrir os valores. Porque é assim. Nós somos espíritos em evolução. A gente não veio para ficar definitivamente na Terra. A gente está aqui é só de passagem. Tudo é todo mundo material de passagem. Daqui 100 anos nada vai existir dessas coisas. Vai estar tudo transformado. Mas a gente como espírito vai estar vivendo aí. Porque nós somos seres que não morremos. Morre corpo, mas o espírito, a alma, isso continua vivo. E o que, que a gente leva dessas coisas desse mundo aqui? Não pode levar nada para o nosso lugar. Mas a vivência, a experiência, o aprendizado, isso a gente leva. Você entendeu? Por exemplo, adquirir o poder do pensamento, isso a gente leva para as outras vidas. Então é isso que muitas vezes a gente não percebe na vida. A gente sai correndo atrás de um monte de coisa e aí o que, que acontece? A gente não consegue. Por quê? Estava correndo e pedindo para Deus coisas que nem sempre são as melhores para a gente. Porque aquilo que realmente é importante é a experiência que a gente está vivendo. Quando a gente adquire essa compreensão, esse entendimento, significa que a gente está evoluindo muito. Significa que a gente está aprendendo muito. E ela fala isso, olha, quando a gente aspira por mudanças para melhor, a gente consegue se renovar. E ela fala assim, ó, também, ó, através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. A gente só vai conseguir realmente as coisas boas para a nossa vida espiritual se a gente insistir num objetivo. Porque hoje a gente quer uma coisa, aí amanhã quer outra. Hoje eu queria ser melhor, amanhã já não quero mais. Hoje eu queria, por exemplo, conviver em paz com tal pessoa, amanhã já não quero mais. É por a gente nunca pôr força de vontade naquilo que a gente quer que a gente não alcança. Porque se a gente concentrar o nosso desejo e realmente trabalhar por aquilo, a gente consegue alcançar as coisas. A gente consegue atrair para elas. Mas a gente tem que querer aquilo que está dentro dessa lógica de Deus, aquilo que é o bem, que é a bondade, que é o amor, que é o perdão. Pensa que é fácil conquistar isso? Vocês sabem, não é. Perdoar é uma coisa difícil, não é? Mas a maior vitória do ser humano é quando ele aprende a perdoar o outro. Porque ele aprende o grande segredo da vida. Você sabe por que o perdão é tão importante? Porque o perdão não é o bem para aquela pessoa que está recebendo. O perdão, ele é o bem para aquele que deu. Você sabe por quê? Quando a gente tem raiva, mágoa, ódio, a gente fica com o pensamento só em torno daquilo. E fica girando em torno daquilo. A gente não dorme bem, a gente não tem paz, a gente não tem tranquilidade. E aquilo fica. E você sabe que mágoa, ódio, ressentimento, desejo de vingança, sabe o que ele faz? Ele provoca doença. Pode ver, pessoas que têm muita raiva de alguma coisa, elas têm crise gástrica o tempo todo. Queimação, o tempo todo. Amargurada, era uma pessoa triste, era uma pessoa revoltada, era uma pessoa cheia de conflitos. Mas por quê? Por não ter perdoado. Porque, sabe, todo mundo erra. Pai e mãe também erram o tempo todo. Mas, o que importa é que às vezes eles têm a boa intenção, eles querem ajudar. Às vezes faz da forma errada, mas paciência. Mas por ele ter conservado a mágoa, ele nunca conseguiu ser feliz nem com os próprios filhos. Porque era sempre aquela pessoa amargurada com ressentimento. Quando ele descobriu que se ele perdoasse o pai e a mãe dele por todos os erros que aconteceram no passado, ele conseguiria viver uma vida melhor, ele até conseguiu mudar um pouco. Mas aí já tinha passado muitos anos. Então você vê, perdoar os outros, é um benefício que você faz mais para você do que para os outros. Te ajuda mais porque melhora mais a sua vida. Então, essas conquistas que a gente tem que realizar aqui na vida, que a gente acha que é uma vida comum, que é uma vida simples, não é. Conquistar a capacidade de perdoar alguém é uma realização muito grande. É uma conquista que a gente não consegue imaginar. Por quê? Ela é capaz de trazer paz para a gente. Ela traz tranquilidade no coração. Então, você vê, a vida, o dia a dia, a luta, as dificuldades que a gente enfrenta, é para treinar a gente para descobrir que a gente pode ser muito melhor do que a gente é, como ser humano. Que a gente pode ter sentimento, que a gente pode ter bondade, que a gente pode ter caridade, que a gente pode ter companheirismo, amizade. A gente está no mundo para descobrir essas coisas. É isso que é a grande conquista do ser humano. Por isso que uma vida cheia de trabalho, de responsabilidade, de dever, que a gente fala que é uma vida atribulada, que muita gente reclama, né? Fala, ah, graças a Deus chegou sexta-feira, não vou mais, pelo menos por um ou dois dias, vou estar livre lá daquele lugar difícil. A gente está reclamando do lugar que era mais importante para a gente, que era de treinar a gente a ser capaz de perdoar, de aceitar o outro, de compreender. Então, é no dia a dia, é na vida que a gente leva, por mais simples que ela seja, que dá a possibilidade de a gente se tornar feliz. É ali que está a situação melhor. Às vezes a gente sonha com coisa muito grande, achando que uma situação muito importante vai trazer a felicidade, e está cheio de gente que chegou lá. Tem um monte de coisa que ela quis, mas pergunta se ele realmente é feliz no íntimo, não é? Aí você vai ver uma pessoa simples, que teve uma vida tranquila, sem muita coisa assim, que sempre foi humilde, que sempre se dedicou. Aí você vai ver, pergunta para ele, você é feliz? Fala, pô, eu sou feliz. Então você vê, depende de como você está vivendo. É isso que faz a diferença na vida. Né? E ó, para a gente ir completando, essa parte aqui do exemplo, eu vou pular ela. Não vou pular não, porque ela tem coisa interessante agora para falar. Ó. Então a gente está falando disso, o valor das pequenas coisas da vida, quando elas são importantes para elas. A gente já viu que o pensamento, a palavra e as ações é tudo importante. Agora você vê, quanta coisa importante acontece na vida e a gente não percebe. Olha só, se a gente tivesse que ter nascido e chegado até aqui sozinho, sem ninguém ajudando, a gente conseguiria ter sobrevivido? A gente vai começar, quando nasce, precisa do cuidado de alguém. Seja da mãe ou de quem cuidou da gente, a gente precisa de alguém para cuidar. Ao longo da vida, quando você precisa de alguma coisa que você não sabe fazer, você precisa de alguém para te ensinar. Então a gente depende das coisas o tempo todo. E quantas pessoas podem já ter passado na vida da gente que ofereceram o melhor para a gente? Às vezes a gente nem pensa, mas até uma pessoa cumprindo a obrigação dela, às vezes ela está nos ajudando. Porque ela está fazendo alguma coisa que se reverte bem para a gente. Por exemplo, você vai lá numa enfermaria, vai ser medicado, porque está com um problema lá de uma doença, aí aquele atendente de enfermagem foi uma pessoa que agiu corretamente, pegou o remédio certo, deu o remédio certo. Aquela pessoa, mesmo cumprindo o dever dela, ela está fazendo um bem para você. Agora, imagina se a gente for somar tudo isso na vida. O pouquinho do bem que cada pessoa fez, mesmo cumprindo suas obrigações para ajudar a gente. Se a gente for juntando isso, quanta coisa a gente não tem que nos ajudou a chegar até aqui. Isso aí a gente tem que agradecer a Deus. Porque a gente teve pessoas que no caminho da vida nos ajudou em algum momento difícil. Nos deu apoio, nos deu a condição da gente superar aquele momento difícil. E aí a gente fala, pô, Deus nunca me ajudou. Ajudou. Através do quê? de tantas pessoas que passaram no caminho da gente, a gente nem lembra delas. E quando a gente, por exemplo, passou pela escola e aprendeu a escrever e a ler, qual que é o valor que tem na nossa sociedade saber ler e escrever? É muito grande. Então veja, a pessoa que ensinou a gente a ler e escrever, ela nos deu um dos bens maiores que tem. E se a gente não aprendeu e aparecer na vida alguém que vai ensinar a gente a ler e escrever, a gente tem que ver aquilo como uma grande oportunidade que nos deram. Porque tem alguém ali que está disponível para me ajudar. Veja, a pessoa está cumprindo um dever, uma obrigação dela, mas ela está fazendo bem na vida da outra pessoa. Então percebe como as coisas comuns da vida são importantes? Como o dia a dia, a rotina, o dever, a obrigação é importante? É muito importante. Tudo que as pessoas estão fazendo no dia a dia, se fizer com amor, com boa vontade, se fizer com dedicação, vai influenciar no bem na vida de alguém. Então isso é para a gente pensar que tudo, né? Tudo de alguma forma que a gente fizer está gerando bem, tudo. Ó, tem outros exemplos aqui. Exemplos que influenciam o nosso redor, aquela pessoa que a gente admira pelas coisas boas que ela é capaz de fazer. A gente tem que lembrar disso, ó, um exemplo negativo. Difamação se estabelece por pequenas injúrias ou divulgação de defeitos, a tal fofoca. Você vê, só falando bobagem na vida de alguém, você pode arruinar a vida de uma pessoa. É muito comum, tem gente que às vezes não percebe que falando da vida do outro, às vezes está atrapalhando a vida do outro, não tem noção. Agora, e falar o bem das pessoas, falar da virtude, do valor que elas têm, também é bom? Também é bom. Olha só, a gente absorve informações e imagens com um grande potencial perturbador para a nossa existência. A imprensa, a internet, jornal, o que as pessoas falam. Você vê, vem uma notícia aqui, fala que aconteceu tal coisa. Outra notícia ali, aconteceu tal coisa. E outra. Quando a gente vai ver, a gente está com a cabeça saturada, a gente está aflito, porque está pensando que o mundo é um caos. Mas se a gente for ver bem mesmo, todos esses problemas que tem no mundo sempre existiram. E teve sempre pessoas que viveram em paz no mundo, mesmo com todos os problemas. Então a gente não pode se deixar contagiar pelas coisas negativas que falam do mundo, porque o mundo ainda é um bom lugar para se viver. Tá bom? Então, olha, nós temos agora aqui, esse aqui a gente já falou. Posso só terminar aqui, ó? Eu queria trazer um exemplo dessa mulher. A Madre Teresa, ela ficou uma mulher que era uma freira. E um dia ela saiu do convento, ela viu um homem jogado na rua. Ela ficou muito aflita. E ela pensou, o que eu posso fazer? Eu não tenho comida nem nada. Aí, ela pegou e falou, vou tirar ele da calçada. Da rua, vou pôr na calçada. Ela pensou assim, era a coisa boa que ela podia fazer na hora. E ela fez. Você sabe que a partir daquela hora, ela nunca mais se acomodou. E ela nunca mais parou de pensar nas pessoas sofredoras. Ela se tornou uma das pessoas mais caridosas. Você pensa que ela tinha muito dinheiro? Não tinha nada. Sabe por que ela agia assim? Porque ela chegou nessa conclusão. Ó. Ela tem... Esse documentário foi feito da vida dela muitos anos depois. Olha só o que ela falou. Então. A legenda não está muito boa, mas eu vou ler aqui, dá para a gente ver o que ela falou. Não se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas, uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito. E qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita, porque Deus é infinito, não há medida para Deus. Ela passou a pensar assim, não importa se o que eu estou fazendo para ajudar uma pessoa é muito pouco, não importa. O que importa é o seguinte, eu estou fazendo aquilo por amor a Deus. Como Deus é infinito, esse bem que eu estou fazendo vai ajudar essa pessoa ao infinito. Foi por isso que ela se tornou uma das pessoas que liderou a maior instituição de caridade no mundo. Porque ela não pensou em fazer menos. Então a gente vê, as coisas, por menores que elas sejam, elas têm uma importância muito grande. Tudo, do dia a dia, qualquer coisa, pode ser muito importante para a nossa condição espiritual. E Jesus falou disso, olha, qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo, que não perderá o seu galardão, a sua recompensa. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, 41. Até um copo d'água que a gente der em nome de Jesus, a gente está fazendo um bem com aquilo. Então, quanta coisa importante a gente pode fazer na vida, no dia a dia, nas coisas mais comuns, mais simples da vida. Tá bom? Eu espero que essas ideias aí possam, de alguma forma, aí, levar vocês a pensar em alguma coisa, se vocês quiserem perguntar, tá bom? Que Jesus abençoe a todos nós, traga bastante luz, bastante paz para a nossa vida, viu? Obrigado, gente.